Sério, não que eu esteja sob efeito, mas deu uma saudade de ficar sob efeito com você, entendeu? Você também tá aqui, fala aí. Gata, vem comigo chapar, mas só a conta. Vem tomar um drink no bar, por minha conta. Vem dançar um slow jam, nós dois em meia luz tão bem. Não vai dizer que não vem. Gata, vem comigo chapar, mas só a conta. Tomar um drink no bar, por minha conta. Vem dançar um slow jam, nós dois em meia luz tão bem. Não vai dizer que não vem. E se a resposta for sim, eu quero milhões de motivos pra rir contigo, assim espero. Eu tive na beira do abismo e não caí, certo? Agora eu conheço as skins e sei andar esperto. Por isso eu mereço o meu Bacardi e um naipe assim. Louco desse naipe aqui, gelo de coco. E você só que falta aqui. Eu sei que eu tô me sentindo bem levinho. Onde é que cê tá? Larga tudo e vem curtir. Tô passando aí, vai, me diz que cê quer mais que tudo que te prende amanhã e o que te faz ficar sem mim aí no divã do seu sofá frio. Mesmo com esse rash e seus canais de táxi. A vida é fumaça, prima. Se perde na brisa do ar, se não traga a fita. Escolho contigo o lugar pra te levar, firma. Que desce pra gente dançar uma slow jam, gringa. Entendeu bem, linda? Gata, vem comigo chapar, mas só a conta. Vem tomar um drink no bar, por minha conta. Vem dançar uma slow jam, nós dois em meia luz tão bem. Não vai dizer que não vem. Gata, vem comigo chapar, mas só a conta. Tomar um drink no bar, por minha conta. Vem dançar uma slow jam, nós dois em meia luz tão bem. Vai dizer se cê curte encontrar seu chapadão bem. O gelo na taça me faz pensar que convém. Quebrar nosso gelo e ligar, se pá já te vejo na Ken do meu celular. Perguntar que tal sua roupa, hein? Eu sei que cê luta muito por um sonho também. Os filha da puta tudo querem só teu sangue, hein? Deixa pra depois a preocupação que hoje eu tô sem. Antes que te roubem, traz aquele sorriso que é louco, hein? Não me importa se os vizinhos ouvem. Vem curtir um slow jam. Lembra aquela on on da Eric era boa, hein? Tu sabe que o mundo roda e tudo que vem vai embora, mas que também volta. Eu tenho motivo de sobra pra achar que a gente, olha, devia botar pra tocar uma slow jam, bora. Ô gata, vem agora. Gata, vem comigo chapar, mas só a conta. Vem tomar um drink no bar, por minha conta. Vem dançar uma slow jam, nós dois em meia luz tão bem. Não vai dizer que não vem. Gata, vem comigo chapar, mas só a conta. Vem tomar um drink no bar, por minha conta. Vem dançar uma slow jam, nós dois em meia luz tão bem.